escoaram para longe as águas torrenciais. Fugiam para outros céus as feras da ensombração. Zenir, companheira de tantos mistérios, escoava para longe também. Seguia caminhando no ermo da Caatinga as corredeiras que logo secariam. Com a partida das feras e as derradeiras melodias da viola de Zenir, alvora uma toada pela estiagem.